bom dia. 35220, ciente da Oscar, ideal descida. 35220, bom dia, autorizado chegada Mari, correção. Está sendo vetorado para sequenciamento, curva esquerda agora, na proa 040, o limite é radial 270 de Salvador, e o QNH em Salvador no 0 no 2. Desça para o nível 060, 35220. Esquerda 040, limitado pela radial 270, descendo para o 060, 35220. 35220, informa o tráfego na sua posição agora de 3 horas, 10 milhas e meia, é um Embraer 190 da Companhia Azul, passando o nível 185 em descida 050. O 4082 tem condições de voar, Duna? Afirmo, 4082. Voe, Duna, evite reduções para sequenciamento e reporte iniciando redução. Desça para 3 mil pés, está livre de todas as restrições da chegada. Está por hoje, Duna, 3 mil pés, vamos chegar. 4082, informará para você. 35220, desça para nível 050. 050, 5220. Para o táxi azul 4207, passam 112 a bordo em 3 horas e 50, que autonomia é o Fernando Canteiro. Direita em Alfa, com a espera 3895, altímetro 1-0 no 2. Bom voo e boa tarde, azul 4207. Direita em Alfa, com a espera da 0, chama Cônico 295, azul 4207, contato. Na 6225, via Juliette, portão 01, observando a finalização do pushback do Airbus no través 05. Copia o solo? Copia o Juliette, está visual com o Airbus Atan para o portão 01, 6225. Para o táxi Utah 3191, estamos com 222, 222 a bordo, 4 horas, Campinas. If unable, 12685. 12545, or 12685 to the city, go 1260, good night. Good. Espera, domo 0, torre no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 2, bom voo e boa tarde, tem 3191. Sente no 0 no 2, seu voo já é o avião, já deu passagem, vai seguir o azul, quando espera no 0, 12295, 3191. 10, 100 graus com 13990. Autorizado a linha de decolar, o azul 4207. Segue pro portão 02, tá visual com o portão 02. Tem a proa e o novo limite é radial 300 de Salvador. 300, 35220. O Fox Lima prossegue em condições visuais, tem frequência livre até o regresso. Azul 4082 está sendo vetorado para sequenciamento, vai curvar à direita agora na proa 060, nesta proa intercepta e está autorizado de até 2 mil pés. Reporta estabilizado. Azul 4082, copiou o controle? Negativo, prossiga. Azul 4082 está sendo vetorado para sequenciamento, vai curvar agora à direita na proa 060. E nesta proa está autorizado interceptar o ILS, X-ray da pistola 0, vai reportar estabilizado. Sente 060 na proa e autorizado interceptar o ILS nessa proa, 4082. Cinco 220, desce para 3.000 pés, altímetro no 092. 3.000 pés com 1.012, 5220. Guarda da Avianca, taxiar e parquear sua direita no portão 02. Assim que eu mesmo efetuar a finalização do parqueamento, coordenação está livre no 03, chame táxi na 3895. Positivo, após passagem do Airbus da Avianca, está autorizado a reportar a táxi 3895, muito obrigado. Salvador, gol 1777, frente da Papa, autorização positivo. 91-10, pronto. 3191 na linha, mantendo a 0. Na linha, mantendo a 0. Ferem, Porto Seguro, copiou 340? Copia. 1777 autorizado, Porto Seguro, nível 340, aerovia Peruíce 50 até Bidev. Após Bidev direto, Porto Seguro, cola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda direto, Porto Seguro, aciona 5565, controle 120, decimal 8. 07, decolou 46, controle 108. 208, boa tarde, 4207. Bidev direto, Porto Seguro, decola da 10, curva direita, da El, Leda. Depois do para o 5565 e controle de 208, voo 9777. Bridge, após 2000, voa Leda, o azul 4207. Trip 5220, reassuma a navegação, voe para Duna e reduza para 180 nós. Reduzindo 180, controle de Duna, trip 5220. Autorizado no 0, 090 graus, 1 3. Quero ser 3-1-1. Quero meu Oscar, autorizado no 7, 1-0-0 com 3895 com 188 a bordo, alterna Galeão 4 horas. 188 Galeão 4 horas, autorizado em taxa direita, via Inca, ponte pé, 10, torre 118, decimal 95, altímetro 10, 12. 18, no ponte pé, via Alfa 295, 3219. Meu controle 1208. 208, tá 3191, obrigado, boa tarde. Boa tarde, tá 3191. 3191, boa tarde, contato radar se mantém o nível 320 na saída da EL, mantendo perfil da saída. No perfil, data EL, tá 3191, extensão para o 320. Ciente, reporte estabilizado, azul 4082. Reportada, pode ser prosseguida para 2000, 4082. Afirmativo, tem referências visuais? Agora não. Gente, então desça para 2.000 pés, o azul 4082. 2.000 pés, 4082. Atacação 3895, a linha mantém no 0. A linha mantém 3895. Descendo para 3.000 no ILS, o 5220. E informo restrito 090 até 20 milhas de Salvador. 090 restrito até 20 milhas de Salvador. 3895, livre decolagem no 0, vento no 00 graus, 12 nós. Quilo Romeu Oscar, solo 50, frequência livre estacionar. Está autorizado, descida para 2.000 pés, ainda aguardando ILS. Ciente, descendo para 2.000, aguardando ILS. 5220. Azul 4207, bridge da presente. Da presente, voa bridge, 4207. Azul 4082, completa aproximação, chame a torre no 8.95. 1895, 4082, bom dia. Bom dia. Trip 5220, está autorizado ILS X-Ray da pistana 0, reporta estabilizado. Autorizado ILS X-Ray, o Trip reportará estabilizado, 5220. 3091, está autorizado voar Ledo da presente. Ledo até 3091. Papatango Juliette Bravo Delta, mantenha o nível 085, QNH em Salvador 1-0-2, ajuste seus corredores, chame quando pronto para descida. Controle Salvador, tá 3895, boa. Tá 3895, contato radar, submantenha o nível 090 restrito na saída da EL. Saída da EL 090 restrito, alguma possibilidade de voar direto da EL de Né? Autorizado da EL, restrito no nível 090, 3895. Da EL restrito 090, 3895. Estamos no approach control, good morning, descend to level 150. Oceanair 6200, good morning, descend to flight level 050, clear my arrival, altimeter 1012. Descend 050, on my arrival, altimeter 1012, Ocean 6200. Zoo 4207, Centro Recife no 251, alterno no 3325. 251, 3325, bem, bom dia. Bom dia. Trip 5220, estabilizador, localizador. Trip 5220, completa aproximação, chame a torre no 895. 895, boa. Trip 895, voa e Leda, da presente. Da presente, Leda, obrigado. Trip 5220, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardar a pista livre, Trip 5220. Negativo 4082, sala 54, direito no 219. Direito 219, 4082, bom dia. Paulo, bom dia, do 4082, livrou. 4082, Alfa, chamante, ataque foi Juliette. Alfa, repórter, Juliette, 4082, livrando a foto. Obrigado. Sendo esta informação, trata da nossa posição de 1h, 2h30, rumo sudoeste, é um eco 90 da Força Aérea Brasileira, montando nível 100. Aguarde para prosseguir além do nível 090. Chamativo, já está cruzando o visual com o mesmo. Gente. Salvador, gol 9777, para pushback, acionamento, posição 62. Livre pouso, baixou e travou, 35220. Atingindo 090, 3895. Gente, mantenha. Several ground American, C3A. Go ahead, sir. Do you want us to be released of beam gate 8 or just start engines of beam gate 8? Release and start engines on gate 8. Okay, release and start on beam gate 8, American C3A. 3191, obrigado, boa tarde. Boa. Salvador, o Papa tem direto para o campo, para o que você quer. Juliette Bravo Delta, desça para a altitude de tráfego, ingresse nos corredores, no corredor forte e o QNH Salvador na 012. Juliette Bravo Delta. Tá 3895, prossiga na subida para, para o nível 340. 340, 3895. Favor, mantenha a posição anti-ataque 6, Juliette. Você não vai poder ingressar pro portão devido às aeronaves puxando o setor sul, que tem que ser rebocado até o 08. Mantenha a posição. Gente, mantenha a posição antes da Juliette na ataque 6, Alfa, 082. Chegou Salvador, Chinério 6225, confirmação Papá, autorização para Brasília, 240. Arma 225, autorizado Brasília, 240, Upper Zulu. Corrigindo, VCT Elefa, Zulu 8 e Apino. Decolada 10, curva direita na Arbora Elefa, controle 1208, aciona 5411. Autorizado Brasília, no 240, decolando da 10 direita na saída Arbora, transição Elefa, após o Zulu 8 até Apino. Controle 1208. Responder 5411, Oceanair 6225. Correto, chama pushback a fundamento. Bora. Alô, Salvador, 35220. 35220. Alfa mantém posição antes do ataque 6 Juliette. Alfa mantém posição antes do ataque 6 Juliette. 220. Position, descend to flight level, correction, descend to 2,000 feet, altimeter 1012, clear final approach, LSXH, runway 10, call established. Getting off the top, and descend to 2,000, I call back with stability, position 6200. Think altimeter 1012. Bate 1 no Índia, ponto espera da 10, torre 2 do 9, gol 1777. America 238, ground. America 238, go ahead. How many times do you need to start your taxi? Excuse me? How many times do you need to start your taxi? We need about a minute for engine start. From 90 minutes? No, 1 or 2 minutes, American 238. Roger. Do 4082, se eu for conectar, contactar extra aero, se eu consigo um outro portão com o senhor, seja 08. Ok, cliente 4082, aguardo. Salvador, voo 977, ponto 010, pronto. Voo 777, ciente, Alinda, cola 10, vento 00 graus, 12 nós. Alinda, cola 10, voo 1777. Hotel Imatango, bom dia. É a torre. Mega 238, clear taxi from 1 India, hold point, runway 10, tower 118.95, altimeter setting 1012. Okay, clear taxi, holding point 10, 1895 for the tower and 1012. And is that via India? From clear taxi holding point 10 via India, back to 238. Alpha Lady. Costa 02, após o América, ingresso Juliette 08. Costa América, ingresso Juliette 08, 4-0-2. Chip 5220, seguindo a aeronave da Azul, à frente, Juliette, pátio 3. Seguindo a aeronave da Azul, Juliette, pátio 3, 5220. Sapatilo, bom dia. Está autorizada a chegada Bonf, voe para a posição Bonf. E desça para 4 mil pés. Altímetro 90 no 2 de Salvador. Autorizado de manter a Prouro de UR. Desça para 4 mil pés, Lima Papa Kilo. Controle, gol 1777, decola. Gol no 777, contato radar, se mantém em nível 340 na saída da EL. 340 da EL. Seu plano, reporte fora do solo. Remota 03, o 5320. Remota 03, o 5320. Localize course runway 10, Ocean 6200. Oi, Sanair 6200, Duna, complete approach, Tower 11895. Complete approach, Tower 11895, Ocean 6200. Delta Romeo Yankee, prossiga para o sítio de tráfego, o QNH em Salvador 1092, ajustando-se aos corredores. Reporte visual com Veracruz. Guia. Guia na standby, falando guia, Ocean 6200. Roger. Hotel Lima Tango na escuta da torre. Gente, acione transponder 0143 e confirme a posição no momento. Gente, reporte fora do solo, hotel Limatão. Alfa Tango, Tango, do ideal, querida. Alfa Tango, Tango, desça para o nível... Desça para... O nível 050, o altímetro no 012, em Salvador. 050, capilar de ação, Alfa Tango. 6200. Pedro, mas clear, falando, runway 102, Ocean 6200. Affirmative, clear to land, runway 10, wind 100 degrees, 13 knots, Ocean at 6200. Clear to land, runway 106200. Hotel Lima Tango, ciente, reporte fora do solo, inicialmente entendi que o senhor vai manter o próximo a Jauá. Autorizado descida para 2000 pés, QNH 1002, está livre LS, reporte estabilizado. Está matando, só confirmando 500 pés, ok? Motel Lima Tango. American 238, ready? Affirmative, American 238. American 238, clear to line up and wait, runway 10. Clear to line up and wait, 10, American 238. Channel 6200, Negroda at 08, call 120, correction, 121, decimal 9, now for taxi. For taxi, 129, Ocean 6200. Firmo, está livre. Grata. Altímetro 1012, confirma, o senhor vai manter 1000 pés ou 500 pés? 500 pés, adiante. Afirmo, 500 pés, hotel Lima Tango. Afirmativo, 1012, adiante. American 238, clear for takeoff, runway 10, wind 110 degrees, 14 knots. Let's take off 10, American 238. A Brasil 4076, boa tarde, bom dia. Série identificação, autorizado chegada Mari, desça para o nível 050, altímetro no 092. Rumba 04. Tem serviço radar terminado, está 56 milhas sudoeste do Vila Rio de Salvador. Mantenha o nível 100 e chame o controle Léus em 120.1. Apenas para informação, tráfego nessa posição de 12 horas 22 milhas em sentido contrário, mantendo o nível 090, é um Charlie 402. Tango Lima, Papatilo, tem condições de voar da presente para a rotatória? Lima. Voe para a rotatória, Lima, Papatilo. Lima. Lima, Papatilo, na escuta ainda para a modificação das retas. Está visual, Trapline. Ciente, aos 104, 10, tem regra de voo modificada? Desça para a altitude de tráfego, QNH Salvador 10, 02, reporte rotatória. Controle 1208. Controle 1208, Lima Canon. Prossiga. Em posição de pouso 10, haveria possibilidade de gastar uma perna do vento da 10? Mantenha os corredores. E reporte da rotatória será coordenado com a torre. Paciente está apurando agora a rotatória, aguardamos. Juliette Bravo Delta. Good afternoon, American. 238 airborne passing 2000 in the turn on one departure. American 238, radar contact on departure, climb to flight level 360, fly jumbo correction, fly cogbu position, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniform. 367, um pessoal autorizado no 190, Golf 677, decola da 190, curva esquerda, PUC, transição Aracaju, 1208, acena 5013. Dia, é o Papatango, Hotel de Matango. Aracaju, 5013, 208, 353. Correto, é o que está funcionando. Gente, então Lima Tango confirma apenas a altitude? Vamos manter no máximo 500 pés, fazendo algumas manobras e toques arremetidas no local, através de Jauá. Ciente. And confirm, American 238, left turn, direct Kofu, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniform. That's correct. 08, acena 5011. Ok, autorizado 180 Ilhéus, aerovia WIST 1, decola da Estono 0, com curva direita da El Leda, transponder 5011, azul 4463. 5011, copiou? 5011, 5011, seu transponder. Correto, chama de estacionamento. Obrigado. Torre 9805. Torre 9805, 3805. Jet Bravo Delta, está em contato visual com a aeródromo. Jet Bravo Delta, chame a Torre 9805. Bravo Delta. Bom dia, então 3804, passando via Serra, baixar trabalho visual com a 10. Bom dia, então 3804. Livre pouso, pista 10, vento no 10 graus, 14 nós. Informa o tráfego à esquerda, 1500 pés, Charlie 402, direção sentido oposto, não vai interferir com sua aproximação, ok? S-3804. Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, só confirmando, intenções já é prosseguir 10. Afirma 10, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, confirme se visual com Airbus final de 4 milhas 10. Afirma, tem condições de avançar com o número 2 para o posto, Juliette Bravo Delta. FM, prossiga a retaguarda do Airbus como número 2, aguardando a pista livre. Juliette, Bravo Delta. Bravo Delta. Turn 238, climb into flight level 340. Santa, Santa, pending altitude now, flight level 340. Começar o brilho do papi. Turn 3804 tá manual, ok? Não tá com a torre aqui não, mas eu posso solicitar a manutenção infra-aero, ok? Porém, pra agora mesmo não tem condições, ok? Obrigado. Centro Recife, na frequência 12685. Alfa Tango Tango, confirme, vai pousar na pista 10 ou na 17? Na 10, Florita. Sim. Lima Papaquilo na sexta milha, visual com o campo. Lima Papaquilo, chame a torre na 895. Obrigado. Controle Salvador, Lona 754, boa tarde, com a Papá. Lona 754, boa tarde, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 050, altímetro na 092. 12050 na Mari. Pra que voa? Pode voltar aqui pra nós? No 754? Autorizado, o Gol na 754. Oitava, no 754, obrigado. Alfa Tango Tango, confirme para controle? Estabilizando o curso do localizador. Gente, completa a aproximação, chame a torre 9895, Alfa Tango Tango, evite redução até o marcador externo para sequenciamento. Ok, mantendo o high speed até o externo, Alfa Tango Tango, torre agora 2895. Azul 4076, reduza para 200 nós, é o número 2 na aproximação. Vai seguir tráfego nessa posição agora de 1 hora 14 milhas. Está passando duna, porém é um Charlie 402 com 190 nós de ground speed. Está autorizado descida até 2000 pés, QNH 1902. Está livre LS, reporte estabilizado, azul 4076. Reduzindo, descendo 2000, livre LS, chama estabilizado, 4076. 360 com curvas pela direita, aguardando instruções. Direita. Juliette Bravo Delta, livre pouso 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-4 nós. Bravo Delta, ok. Juliette para o 03, só 3804. Para o nível 060, altímetro no 0-2. 060 na margem, 2-9-9. Tango Zulu, já passou o coral, cliente da Papá. Juliette Tango Zulu, está sob contato radar, agora 57 milhas do oeste do Rio de Salvador, mantém o nível 090, chame quando pronto para descida, voe para a posição Mari na chegada Mari. O altímetro em Salvador no 012. Aqui é esse, Papá, Tango Zulu. Natal 60. Ana 044, táxi autorizado via Pátio 1 no Índia, ponte espera da 10 Torre, 1-1-8-9-5, altímetro 10-1-2. Informação agora tem aeronave de Atan ingressando Juliette pro 03. Não vai interferir. Pátio Índia, 2-2-9-5, 044. Table 1-2-6-35. Quem foi? Ciente, o Lima Papaquilo. Pode acertar o passe final. 1-2-5-4-5, if unable 1-2-6-85, American 238. 1-2-6-85. Zero, não vai interferir com sua aproximação. Ok, grato, ciente, tá. É. Próximo aqui, Alfa Tango Tango. 754, desça para 3.000 pés, está livre das restrições na posição em top. 3.000, livre das restrições, 754. Gol na 941, desça para o nível 050. O altímetro na 0, na 2. 050, gol na 941. Capatango Hotel Lima Tango, controle. Boa Vista, o Lima Papaquilo vai ingressar a final da 17, baixado travado. Tente, Lima Papaquilo. Bom dia, Gono 044. Tem condições de agilizar as manobras assim que autorizado? Afirmo, no 044. Gono 044, observe a passagem do tráfego na curta final, a Lima mantém agilizando. Preparando-se para a decolagem imediata. Gente, após passar de tráfego em curta, Lima Terno 0, voo no 044. Lima Papaquilo, livre pouso, pisto no 7, vento 100 graus, 14 nós. Quero final baixar travado. Sim. Torre Salvador, boa, azul 4076. Boa tarde, azul 4076. Continue a aproximação, aguarde pista livre. 76. Autorizado e TAP, 1941. Novo Salvador, bom dia. Você é 6254, Copa Pago 02360 para o RJ. Posicionamento 254, autorizado pela Exata, 1301, 0. Decola da 10, curva direita, Dael Leda Bridge, 1208, até 5032. Conforme 360, antes de utilização, tanto do bom até 10. Decola da 10, curva direita, Dael Leda Bridge. 208, controle, transfone 5032, Xanemia 254. Alfa Tangotango, Alfa Juliette, Pós 3. Xanemia 254, correto, Xanemia 254, estacionamento. Azul 4076, livre pouso, pista no 0, vento no 1, 0 graus, 149, cheque trem. Achou, travou, livre pouso na 10, 4076. 1044, decolou os 23, chame o controle 1208. 208, bom dia, 044. PES, decolou da 17, curva direita no axé, 1208. Aciona o padrão, aquilo que vai ser. Nível 390, saída PUCA. 390 na PUCA, no 044. Salvador, muito boa tarde, tá 3144. Tá 3144, boa tarde, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 050, altímetro no 092. 25.000, autorizaria ETAP, cara? Autorizado ETAP, tá presente. Graças. Salvador, boa tarde, 3206 da TAP, nível 290, respeito com 970, informação, papá. 3206, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 060, altímetro no 092. Olha, Matando, confirme, irá manter sobrevoo nesta região? Afirmativo, manteremos sobrevoo nesta região. Estaremos na escuta do controle, informando o regresso. Gente. Tono 219. Direita 219, 4 anos, 7 meia, bom dia. Combustível número 4 na aproximação, mantém a chegada até a 32 no meio. Correção número 5, até a 32 no meio. Juliette Tango Zulu, desça para o nível 0. Desça para 3 mil pés, Juliette Tango Zulu. Altímetro no 0 no 2. 3 mil, 0 no 2. Alô, Salvador, China Air 6225 para o acionamento na posição. Está livre acionamento na posição, chama táxi, chama o pushback. Chama na táxi e o pushback 6225. Pronto, chama para o push. Chama lá para o push 6225. Altimetro no 0 no 2. 3000 com 6000 no 94. Aliás, 974. Uno 74 completa a aproximação, sobe a torre no 895. Confirme 1895 a torre? Afirmo 1895. Obrigado, 1974. Juliette Tango Zulu, confirme razão de descida? Confirme? Gente, Juliette Tango Zulu está sendo vetorado, curva correção, desconsidere. Mantém a descida até 3 mil pés. Baixou, travou, livre pouso, o 954. 2000, autorizado em ILS, é para trás estabilizado, gol 194. Dois no meia, reduza para 250 nós. 250 reduzindo, para 2 no meia. Prossiga. O centro Recife está com problema nas frequências lá, está todo mundo trocando frequência. Poderíamos ficar já o definitivo da senhora, está solicitando os postos que estão amando. Até a escuta, 2230. Escritura do controle Salvador, e chame quando pronto para descida. Ok, e poderemos voar no sistema avanço, amiga, está presente? Autorizado, 2230. Obrigado, vai voar avanço. Obrigado. Então, 31144, desça e mantenha o nível 070 restrito, devido ao tráfego nessa posição de 1 hora 11 milhas, rumo Nordeste, é um Charlie 402, passando o nível 065 e descida 3 mil pés. Major, então restrito 7000, turno 31144. Apatango Juliette, Tango Zulu, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 350, limite radial 270 de Salvador. 350, felicidade pela 270 de Salvador. No 044, Centro Recife, no 2545, alterno no 2685. 2545, 2685, no 044. Estabilizando aí, Elias, com o 941. Luna 941, Duna completa aproximação, chame a torre na noite 95. Bate justa teatro, 070, 3144. Tá atingindo 44 em condições de voar Duna? Relativo. Foi Duna, mantém o nível 070, aguardando ainda ultrapassar o tráfego. Ok, mantendo o Proje Duna, mantendo o aeronave que está fazendo tráfego essencial para a gente, sabe? O tipo é um Charlie 402, está agora na sua posição de 12 horas e 7 milhas e meia, rumo norte agora. Ativo. Voando na quadra. Vai iniciar o pushback, eu sou no ingresso. Ingresso na Alfa, mantenho a Alfa antes da Juliette, aguardando a aeronave. Revista 8, vamos 24. Tá razão de descida, Juliette Tango Zulu? Vamos incrementar. De 2,6 reduza para 2,209. 2,209 para 3,209. 463, pode acionar na posição e puxar assim que o segundo Charlie 402 passar da guarda. Ok, vamos aguardar então para o acionamento se for iniciado o pushback. O 4082 é 4463, fica aguardando a proteção. Obrigado. Gente. Prossiga. O Patago encerrou o procedimento, vai retornar para Serra Novembro, Serra Novembro, é o Asfalto. Ciente, Hotel Lima Tango, reporte visual com o RMA. Para visual com o RMA, Lima Tango, será que é o RMA? Hotel Lima Tango, chame a torre na noite 95. Matango, Hotel Lima Tango, chame a torre na 895. Papatango, Hotel Lima Tango, controle. 6254, pushback, acionamento, posição 02. Gente, 625402, só um minuto. 6225 na escuta? Lima Tango, o controle está lhe chamando. Senhorita, nós estamos dando partida nos motores. É. Confirmando, o senhor vai iniciar o pushback ou não? Está acabando de startar o segundo motor, senhorita. Autorizado ILS. Vamos, Zulu. Mais dois minutinhos, senhorita. Então, sente, eu vou liberar a nave da companhia no 02 para puxar, então. Ah, não tem problema, a gente aguarda. Muito obrigado. 6254 autorizado, chama táxi. 6254 autorizado, chamará para táxi. Azul 4463 já pode iniciar, chama táxi. Pode iniciar 4463 autorizado no 8, obrigado. O Alfa Tango Tango, quando o senhor estiver na Quebec, torre 1 no 8, decimal 95. Juliette Bravo Delta na Quebec, 1895. Tá certo, Juliette Bravo Delta. Afirmativa, então novo plano na Farena, o Lima Tango, agradecendo a tua. Afirma, hotel Lima Tango, reporte no solo da RMAR. Reportará no solo da RMAR, o Lima Tango. Gol no 941, no solo 34, direito no 219. Direito no 219, gol no 941. Quilo Quebec Serra, decolou 34, chame o controle 1 no 208. 1208. 0, QNH em Salvador 1-0, 1-2, passarelo 2230. Direito até o 1-0, passarelo. A autorização posição toque. Não tem a mão, por enquanto, 2230. A mão aguardando o toque, obrigado. Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, prossiga. Decolou da 1-7, na sua escuta. Quilo Quebec Serra ainda é a torre, chame 1-208. Passando o Quilo Quebec Serra. Prossiga, Quilo Quebec Serra. Decolou da 1-7, na sua escuta. Quilo Quebec Serra, olha meu pé, corredor Serra, reporte para outra parte. Autorizaria o Quilo Quebec Serra para o Agneto Pastini, 2500. Autorizado. Qual o estimado para Tirique, o Quebec Serra? 05, pelo Quebec Serra. 1505, ciente. Escuta. Prossiga 4463. Não tem condições de puxar deixando a entrada do 08 livre? É. Aí, Tango Zulu, prossiga na descida para 2000 pés, altímetro no 092. Está autorizado LS, reporte estabilizado. Tango Zulu, reportarei. Taxi 41 no Índia, ponto de espera da 1028, 985, altímetro 092. 1012 direita, Índia, ponto de espera da 1028, 95, é a torre, boa tarde, obrigado. Boa tarde. O 4463 já desconectou o trator, não tem problema. É, não, o problema é que o rapaz disse que vai fazer manobra, então eu vou pedir para ele. Afirmativo, você tem estimado para iniciar táxi? Mais um minuto. Ciente. E a 225, mantém a posição aguardando para iniciar a puxa, a aeronave já vai iniciar o táxi. Mantém a posição, meia 225. Controle do dia, 130 nós. Confirme, 180? Partir agora, reduz 190. Sente, reduza, aguarde último vetor para ele. Guardando o último vetor, reduzindo para a velocidade de 190, segue 59, ok? Ok. Tá 3144 na escuta do controle? 1754 após o Embraer da Azul, Juliette pro 08. Após o Embraer pro 8, no 754. 1941 no Juliette, portão 06. Juliette pra 06, agora 941. 6225 Oceanair, coordena com a equipe de solo, assim que o Embraer da Azul passar a retaguarda, autorizado pro pushback, chama ataque. Assim que o Embraer da Azul passar a retaguarda, chama iniciar o pushback. Chamar para o táxi 1205. Aguardando ele. Direita azul na 3000 pés, aguarda ele. 3205. Oi, Salvador, Hotel Lima Tango já no solo controlado, né? Sente, Hotel Lima Tango. Minutos aproximadamente, o TAM 3144. TAM 3144, livre pouso, pista 10, vento no 00 graus, 15 nós, check trem. Baixou e travou, confirma o vento? Vento 100 graus, 15 nós, TAM 3144. Ativo, tá livre o pouso, 3144. Ah, 04. Afirmativo, 6213 pro Galeão, autorizado no 360, o aperto no 10. Decola da 10, curva direita da Euleda Bridge, 1208, transponder 5006. Autorizado Galeão, nível 360 pro Zulu 10, decola da pista 10 da Euleda Bridge. O controle é 208, transponder 5006, o Oceanair 6213. 6213 é correto, chama o pushback e fenômeno. Tente, 6213. O tráfego anteriormente informado está agora com 1.70 de ground speed em Duna. Se conseguir reduzir mais, eu agradeço. Desça para 2.000 pés, o ajuste na 0.02 está livre LS, reporte estabilizado. Está registrando redução, está 3.